Eu saí da Matrix, estilo Keanu Reeves. Só que eu saí tão voado que nem me pegaram na porra da Blitz. Fodam-se os Smiths, quem vacila aqui é vala. Submundo é chapa quente, tem que desviar das balas. Efeito Bullet Time, que o bang é louco pra tu não passar sufoco, senão vai ficar fudido sem dó. Desconectado do mundo inventado, esse coelho branco que eu segui é bem pior do que pó. Se liga, parça, cê não tá no videogame. Liberto a mente e mando o flow do Waka Flocka Flame. De acordo com os meus contatos, todos esses fatos são falsos. E o que tu acha que é real, até provarem são só boatos. Eles acham que é loucura, mas é extrema sanidade. E o que tem na pílula eu não sei, tô chapado de verdade. Morpheus me traz mais outra dose, sem neurose. Que eu tô gostando da onda, acabando com as psicoses. Antes fossem só mulheres e colheres entortando. Só que o bagulho tá sério, os códigos se decifram. Puta, puta que pariu. Hoje eu dropei a Red Pill. Puta, puta que pariu. Hoje eu dropei a Red Pill. Puta, puta que pariu. Hoje eu dropei a Red Pill. Mr. Anderson, caralho. Agora eu sou o Neil. Puta, puta que pariu. Tomei o Ruf, a onda não bateu. Misturei um codeinho, um ribotril, um vicodin. Todos fizeram efeito ao mesmo tempo, fudeu. Tô na montanha russa, viagem sem fim. Tomei a pílula, sumiu tudo. Prédios e ruas, tô no lado escuro da lua. Raios de luz passando, me atinge. Essa porra parece o episódio que fringe. Teoria das sete cordas, atravessa dimensões. Enquanto o F2 ali em vão grita, acorda. Pílula vermelha desgraçada, acabou minha ilusão. Preferi a minha mente enganada. Falta de gravidade, nada de verdade. Sua cabeça inventou tudo, seu cérebro te enganou. Sinta onda, toma Red Pill e perceba que nada sobrou. Sono letárgico, mistura de química e mágico. Mágico, estilo veneno, veneno. Num frenesi verborrágico. Morpheus com os dois comprimidos na mão. Te acorda e o outro te deixa doidão. Cinturão de ouro, eu voando de rolê. Na onda da Red Pill, professor Xavier. Morpheus me traz mais outra dose, sem neurose. Que eu tô gostando da onda, acabando com as psicoses. Antes fossem só mulheres e colheres entortando. Só que o bagulho tá sério, os códigos se decifram.